Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 18 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2014. Estamos com mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E temos como convidada nesta manhã aqui na rádio que toca notícia, ela que é integrante do Poder Judiciário aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a juíza Juliana Zanin, ela que é titular da Vara de Execuções Penais aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Vou passar a palavra aqui ao Lucas, que certamente já tem perguntas, Lucas. Tenho. Doutora Juliana Zanin está há 2 anos na VEP, cuidando desse importante setor que cuida dos presos das nossas penitenciárias. Doutora, eu vou começar querendo saber da senhora o que a senhora tem a dizer sobre a questão das chamadas tornozeleiras eletrônicas, né? Que o Estado ouve por bem. Essa medida foi copiada lá dos nossos grandes irmãos do Norte, Estados Unidos, que foi o primeiro a implantar. E eu quero que a senhora nos diga, na sua ótica, se isso é bom, é ruim, deveria ou não deveria acontecer. Bom dia. Bom dia, Lucas. Com relação às tornozeleiras, é importante ressaltar que o próprio Código de Processo Penal, numa recente... recente revisão que houve, inseriu a possibilidade de utilização da tornozeleira em casos de substituição da prisão cautelar. Sem dúvida alguma, ela é muito útil a alguns casos em que não há tanta demonstração da necessidade de manutenção da prisão, mas também não de colocação da pessoa absolutamente em liberdade, sem nenhuma vigilância do Poder Judiciário com relação a isso. Com relação ao preso provisório, está na lei, é previsto e é muito útil. Me preocupa um pouco com relação aos presos condenados. Em Foz do Iguaçu, inclusive, nós que não temos unidade de regime semiaberto, eu já venho colocando os presos de regime semiaberto em liberdade, sem a utilização da tornozeleira, porque até então a tornozeleira não existia. Ela é algo muito recente. Estamos ainda engatinhando. O decreto do governador, de pouco mais de um mês atrás, regulamentando essa questão, no meu entender, tem algumas inconstitucionalidades. Não entendo como correto, por exemplo, porque não contemplado na lei, a possibilidade de colocação de tornozeleira em preso condenado de regime fechado, ainda que por crime não violento. Mas ainda aqui estamos bem no comecinho. O que eu também não concordo um pouco é com a ideia de que vamos melhorar o sistema carcerário. Como fazemos isso? Tiramos o preso do sistema carcerário. Isso não melhora. O sistema carcerário tem que ter investimento. As unidades têm que ter infraestrutura mínima de segurança, mas também de dignidade. Para que a gente possa ter um tratamento penal de quem está lá dentro, para que um dia, quando ele sair, porque ele vai sair, não tem prisão perpétua no Brasil, muito menos pena de morte. E como ele vai sair? Isso é algo que a sociedade também não pode deixar de pensar. Também não pode deixar de atuar. A gente tem em Foz do Iguaçu, somos muito felizes de uma participação da sociedade, da comunidade local, muito ativa com relação à situação carcerária. Nós temos patronato penitenciário, conselho da comunidade, os dois, inclusive, premiados e notáveis em suas atuações, porque não se resolve o sistema carcerário tirando simplesmente... criando vaga. Você só cria a dança das cadeiras dentro das unidades, dentro dos presídios, e não resolve nada. Isso é algo que a gente precisa pensar. Eu consigo entender que, do ponto de vista de gestão, enquanto uma vaga de preso, de uma pessoa presa, custa até R$2.000, e uma tornozeleira custa 240, mas o que a gente precisa... é tirar todo mundo do sistema? da forma como se pretende fazer no decreto de simplesmente vamos tirar todo mundo, não. No meu entender, isso não é o correto. Claro que há casos em que já estamos analisando de prisões domiciliares, mulheres gestantes, presas, condenadas gestantes durante a gestação, durante a amamentação. Claro que sim, temos alguns presos doentes que já estamos fazendo perícia e fazendo levantamento para a concessão de liberdade mediante o uso da tornozeleira, mas não pode ser medida geral, não pode ser a regra geral. Pois é, e quando falamos justamente da questão do sistema carcerário aqui no Brasil, sistema penitenciário aqui no Brasil, se discute muito realmente essa questão de pessoas que estão lá e não deveriam estar, até por falta de alternativas. Quando se toca nessa questão da tornozeleira, ela surge como uma opção, né, para que a pessoa não fique lá recluída, mas falta também aquela questão dos locais para abrigar pessoas no regime semiaberto? Sim. Sem dúvida alguma, a tornozeleira, quando se verifica a inexistência de vaga em unidade de regime semiaberto, como Foz do Iguaçu, a utilização do monitoramento eletrônico da tornozeleira para os presos de semiaberto, inclusive previsto em lei, sem dúvida alguma, é a saída. Infelizmente, é a saída imediata, no sentido de que deveria se ter uma preocupação em se contemplar todas essas vagas, sim. É importante essa pergunta no sentido de que nós tínhamos um levantamento, nós éramos o quinto maior país do mundo com presos. Quando o CNJ passou a verificar o número de prisões domiciliares concedidas pela inexistência de vagas, nós passamos para terceiro e ultrapassamos a Rússia. O Brasil hoje é o terceiro maior país no mundo com população carcerária. Seja ela efetivamente dentro de presídios, seja solta em prisão domiciliar por inexistência de vagas. Estamos conversando aqui na CBN Foz com a juíza Juliana Zanin, titular da Vara de Execuções Penais aqui em Foz do Iguaçu. Obviamente essa conversa ela não termina por aqui. Você que está nos ouvindo no AM em 1320, segue agora com o jornal da CBN Primeira Edição, mas na internet em cbnfoz.com.br essa conversa continua e daqui a pouco, a partir das 10h45 da manhã, vamos reproduzir também um trecho desta entrevista aqui nas ondas do AM. Portanto, no AM, continue com o jornal da CBN Primeira Edição. E seguimos aqui na internet, eu passo a palavra ao Lucas. Lucas, por gentileza, a partir de agora, fique à vontade, completamente à vontade, para fazer perguntas para a doutora Juliana Zanin. Obrigado, Guilherme. Doutora Juliana, recentemente a senhora baixou. Agora, quando na última fala da senhora, a senhora abordou de uma certa forma isso que eu vou perguntar, mas eu gostaria de me fixar mais nessa questão. A senhora baixou uma portaria recentemente no sentido de que alguns presos não violentos e com penas aí de 4, 5 anos e tudo, 6 anos, que não ficassem no regime fechado, não é verdade? E, naturalmente, desagradou parte do Ministério Público. Porque o promotor público, ele quer, tal como o delegado, ele quer ver todo mundo na cadeia. Mais ou menos tem uma... Sim, mas o delegado, nós sabemos que delegado, eles... Quanto mais eles prendem, mais eles festejam, porque eles gostam de prender pessoas. É da índole da polícia prender, e é da índole do judiciário julgar esses presos e resolver o pepino, porque o pepino acaba sempre lá no final da linha. Quem está no final da linha é justo o judiciário, que tem que dar uma solução para o problema. A posição da polícia é até cômoda, ela prende dentro da lei e comunica o juiz, está preso, o juiz tem que resolver. As prisões não comportam mais pessoas, são tal qual o nosso grande ministro Eduardo Cardoso foi para a imprensa e disse que são verdadeiras masmorras. Ele, a maior autoridade na espécie. Mas, enfim, a senhora baixou essa portaria dizendo que presos, determinados presos, não precisam ficar num regime fechado. Eles podem ir para o semiaberto, que significa dormir na cadeia e sair para trabalhar. Por que a senhora fez isso? Que desagradou, alguns desagradou uma parcela da, como eu disse, dos promotores, e outros acharam bom, outros não. Fale para nós, conte para o nosso ouvinte, por que a senhora tomou essa iniciativa. A portaria, na verdade, que eu baixei foi no sentido de que todos os presos que estivessem no regime semiaberto, em regime semiaberto já, por não ter nenhum presídio destinado ao cumprimento da pena de regime semiaberto, e após longas tentativas de mais de 3 anos tentando adaptar o regime semiaberto, permitindo que o preso do semiaberto saísse durante o dia para trabalhar e retornasse ao presídio no final do dia e lá permanecesse nos horários de folga e finais de semana, após muitas brigas e tentativas de solucionar, de fazer isso dar certo, chegou num ponto em que a desídia do Poder Executivo Estadual, entenda-se governador, Secretaria de Justiça e Departamento Penitenciário, chegou num ponto intolerável, no sentido de que eu sou juíza e o dever do juiz é aplicar a lei. A lei estabelece uma série de obrigações aos presos, mas também ao Estado. Se o preso está preso porque descumpriu a lei, ele não pode ficar preso em modalidade diversa do que a lei também estabelece. Ele não pode sofrer as consequências de uma inação, de uma omissão do Poder Executivo. O que, na realidade, a minha portaria fez foi no sentido de que, enquanto não disponibilizada a vaga para aquele preso numa unidade de regime semiaberto, e aqui nós temos 4 presídios, nenhum deles é de regime semiaberto, teremos o ano que vem, mas até esse ano não temos, eu concedi a prisão domiciliar. Isso é, inclusive, absolutamente majoritário em termos de jurisprudência, e com relação específica a isso, sim, o Ministério Público discordou e recorre, e tem apresentado recursos, vários, né, sem dúvida alguma, contra essa minha decisão. E o tribunal ainda não se manifestou sobre isso, ainda não deu tempo de voltar os primeiros recursos. E fiz porque, afinal de contas, no fim do dia, eu sou juíza para aplicar a lei. E eu entendi que havia um desrespeito à lei na forma como estava sendo feita, aos direitos do preso. O que a gente tem que pensar na questão carcerária, que é muito importante, é que se tem muito essa coisa, a polícia prende, o juiz solta. A polícia prende, o juiz solta, quando a lei estabelece que tem que ser solto. Essa é uma distinção que é muito importante. Então, devemos criticar o Poder Judiciário? Claro, como todo poder está sempre alvo de críticas, mas a quem serve um Poder Judiciário fraco? Será que não temos que criticar cada um de nós? Não temos que também nos criticar no sentido em quem eu votei para o Congresso Nacional? Quem eu votei para senador? Quem eu votei para deputado? São eles que fazem a lei. O juiz não faz a lei. O juiz aplica a lei. E aplica a lei para todo mundo da mesma forma. Essa é a função do juiz. Quem faz a lei é que tem que se questionar. Muito bem, doutora. Essa questão de quem coloca os políticos lá no Congresso para fazer leis é o povo, né? Isso é uma coisa curiosa. Só que tem um detalhe, eu sempre repito isso. A gente, o candidato surge à nossa frente com aquele discurso maravilhoso e a gente acaba acreditando que ele vai fazer tudo aquilo e vota no cidadão. E quando vota, ele é eleito, ele vai para o Congresso, não é nada daquilo que ele pregou, né? Então, é uma coisa curiosa isso aí, mas enfim. Doutor, eu queria chamar também, saber a sua opinião sobre essa questão das rebeliões. Hoje, nessa madrugada, tomou-se conhecimento, a polícia de Cascavel está em polvorosa, tentando recuperar lá, buscar 15 ou 40 presos que fugiram da 15ª SDP. Em tese, eles não deveriam estar lá na delegacia, porque delegacia não é lugar de preso. A senhora, todos sabem disso. Delegacia, prendeu, tem que mandar para o presídio. ficar disposto a comunicar o juiz. E lá, bom, enfim, eu não sei, não moro lá, a senhora está aqui também, mas enfim, fugiram 30 ou 40 presos da delegacia de Cascavel, e a polícia está atrás. E como é que a senhora vê essa questão ainda, esse eterno problema de preso em delegacia? Aqui na CCSDP tivemos uma época que o problema ficou muito grave, e a senhora resolveu muito bem rápido, proibindo que mantivessem depósito de preso em delegacia. E como é que fica essa questão de Cascavel? Cascavel passa por um momento muito delicado. Além de se ter, em virtude da recente rebelião que ocorreu ali, que destruiu, acredito que quase 60% ou mais, até do que 60% do presídio de Cascavel, da penitenciária estadual de Cascavel, muito embora alguns presos, uma grande parte deles tenha vindo para Foz do Iguaçu e para outras comarcas, o desenrolar de outras rebeliões fez com que o estado do Paraná está no limite muito máximo de existência de vagas. Os juízes de VEP, várias execuções penais do estado, têm buscado controlar um pouco essa questão da existência do número de presos em delegacias. O problema é que nós não temos mais lugar para colocar preso. Tanto que pedidos de transferência de presos para cá eu tenho indeferido. Tem vários presos de Medianeira, de Matelândia, condenados em delegacias, e eu tenho indeferido vir para cá, porque não tem onde colocar. Não tem. Não se pode fazer, não se pode permitir um sistema carcerário que seja um depósito absolutamente indigno, inóspito de gente. Porque é gente. Ninguém gosta de preso. A gente sabe disso, a sociedade não gosta, ninguém gosta. Mas ainda é gente. E é também responsabilidade do Estado cuidar dessas pessoas. Foz não tem essa questão de ter preso em delegacia em virtude de uma decisão minha em dezembro de 2013. Interditei a sexta SDP e continuo interditada e não vou desinterditar. E o tribunal já confirmou a minha decisão, já é pacífico, essa não será mexida. Houve um recurso por parte do Poder Executivo, mas do Estado do Paraná, mas não foi provido. Doutora, ontem, não sei se é do seu conhecimento, provavelmente, é possível que a senhora nem saiba ainda, é muita coisa que a senhora cuida sozinha, uma juíza só na VEP, na minha opinião, é pouco, porque os afazeres é muito grande, como a senhora falou, aqui em Foz é uma fábrica de fazer preso, né? Criminalidade muito alta. Somos uma região violenta por excelência, devido às suas características, né? E a polícia faz a festa. E os bandidos também fazem a festa. E, portanto, dentro desse contexto, a senhora tem muita coisa para fazer, vive assoberbada. Eu sei que lá no seu gabinete é um corre-corre danado, não é? Todo momento precisa tomar decisões. Familiares de presos vão lá chorar as pitangas. E lá tem que ser juíza, tem que ser até psicóloga. Mas, enfim, ontem, um garoto de 14 anos que delinquiu e foi preso. Foi preso, foi levado ali ao SEAD, lá onde tem um depósito que ficam esses meninos, chamado de menor, né, que a lei tem o ECA, que é muito criticado, depois queria saber na sequência o que a senhora acha do ECA. Mas enfim, esse menor foi levado para lá e ontem ele apareceu morto. Hoje está, toda a imprensa deu ontem, está dando hoje, ele teria se enforcado lá com tiras do colchão, e quando os guardas foram ver, ele estava pendurado, morto lá. Aí eu pergunto à senhora, de quem é a responsabilidade da morte desse jovem delinquente? Bom, se ela foi efetivamente homicídio ou suicídio, primeiro eu acho que tem que se questionar isso. Eu confesso que eu não conheço todos os detalhes, E eu não sei se já foi dado algum laudo ou alguma coisa afirmando ser suicídio. Caso se verifique isso, sem dúvida alguma, parte-se para a responsabilidade do Estado, já que mantinha esse adolescente recolhido em suas dependências. Há de se questionar isso, sem dúvida alguma. Eu acredito que a juíza da Vara da Infância e Juventude, doutora Luciana Assad, ela vai, como sempre, muito diligente, ela vai ser bem severa nesse acompanhamento do desenrolar dessas investigações e, inclusive, de averiguação de responsabilidade por parte do Estado. Sem dúvida. E, inclusive, no desdobramento, se for o caso, o Estado pode ser até responsabilizado. Sem dúvida. Não é isso, a família? Porque estava sob a guarda do Estado. Doutora, o PCC, essa organização criminosa, tem gente que pensa que é lenda. É, eu já ouvi pessoas falar, isso não existe, né? Mas o fato é que já tem até filmes feitos sobre essa organização criminosa. Teve uma época que a senhora não estava em Foz, a coisa de uns 5, 6 anos atrás. O PCC rebelou-se no Brasil todo, várias cadeias foram derrubadas, e aqui, o chamado Cadeião também, derrubaram o Cadeião, mataram lá 3 ou 4 pessoas. Até um juiz da época aqui, o doutor Marcelo Gobo, foi chamado lá para... Virou filme, eu vi um filme esses dias, estava o doutor Marcelão lá, mediando os conflitos. Afinal, o PCC está nas nossas penitenciárias aqui em Foz, doutora? Se você membros. Se você perguntar para qualquer um, para qualquer detento, eles vão dizer que não. O setor de inteligência vai dizer que sim. Acredito que sim. É uma realidade, é uma triste realidade que nós temos que enfrentar. E é responsabilidade do Estado saber como enfrentar uma organização criminosa, seja ela qual for. Seja PCC, seja uma quadrilha de traficantes do Jupira, seja uma quadrilha de políticos e criminosos do Lava Jato. A organização criminosa, sem dúvida alguma, quando se trata ainda mais ligado ao tráfico de drogas e toda essa violência que cerca o tráfico de drogas, que infelizmente Foz do Iguaçu conhece tão bem, toda a nossa violência, mas uma grande parte da nossa violência é advinda do tráfico de drogas, do tráfico de armas, é uma realidade que a gente tem que conviver. A minha maior preocupação com relação ao PCC dentro das unidades é no sentido de que observamos que alguns presos, alguns detentos não faccionados, acabam sendo cooptados por parte da organização criminosa em virtude da omissão assistencialista do Estado. Essa semana ainda conversava com uma defensora pública e comentava justamente sobre isso, que minha grande briga com a Defensoria Pública é no sentido de que é indispensável que eles se aparelhem e se melhorem na infraestrutura, porque para que o preso possa ter assistência jurídica e não precise recorrer à organização, não seja cooptado depois a ter que cumprir algum favor. Claro, a vida dentro de uma cadeia, ela é muito difícil. Faz parte de entrar no mundo do crime, você ter que conviver com todas as mazelas que o mundo do crime tem. Uma delas é a lei selvagem que tem dentro de presídio. O regramento comportamental dentro do presídio por parte dos próprios presos é implacável. Essa é uma preocupação minha, sem dúvida alguma, é uma atuação bastante grande que eu, inclusive o Ministério Público, na pessoa do Dr. Tiago Lisboa, nós temos procurado estar dentro dos presídios para verificar o que está precisando com os presos, o que o Estado não está cumprindo e deveria cumprir, está na lei, e justamente buscar isso. Que a atuação de organização criminosa não faça essa cooptação de quem não pertence por opção a qualquer atuação dessa facção. Muito, muito bem respondido, doutora. Essa relação que existe entre o agente penitenciário, esse cidadão, servidor público, Ele é concursado e ele ganha lá o direito, ele faz o concurso e vai para dentro de uma penitenciária cuidar de preso. E ali ele, a vida dele começa a mudar ali dentro, eu imagino. Porque não é fácil, como a senhora diz, o sistema carcerário, o ambiente de cadeia é uma coisa do outro mundo. Só mesmo quem milita para saber o que, que acontece, coisa do arco da velha. Existe, eu quero saber da senhora, essa relação do agente penitenciário, que parece que não gostar do preso, e o preso detesta o agente penitenciário, parece que é uma relação ali de gato e rato, né? O preso quer fugir, quer se indisciplinar-se, e o agente penitenciário tem a obrigação de não deixar que isso ocorra. Existe essa relação de amor e ódio entre agente e preso, doutora? Existe. Muito bem. Existe, sim. Sem dúvida alguma que a gente não pode deixar de considerar também ser correto ou não ser correto é do ser humano e não da profissão. Nem todo preso, entre muitas aspas, claro, nem todo preso é vagabundo e nem todo agente é sério. Claro que a grande maioria é, claro que a grande maioria é. Dá muito mais trabalho ficar brigando com o preso do que ter um tratamento respeitoso de ambas as partes. Seja por parte dos presos para com os agentes, seja dos agentes com relação aos presos. Nós estamos enfrentando um momento muito complicado porque está uma sobrecarga de responsabilidade e de pressão por parte do Poder Executivo em cima dos agentes, sem que lhe seja dada a infraestrutura necessária para a realização do seu trabalho. A quantidade de agentes penitenciários que cada unidade prisional tem é ridícula, é ínfima. Quando da rebelião de Cascavel, por exemplo, nós tínhamos, se não me falha a memória, que foi mencionado na imprensa, 10 agentes penitenciários num presídio que tinha 1.000 homens. É inimaginável você conseguir trabalhar dessa forma. Os próprios presos, em conversa que nós temos sempre, eu e o promotor, quando vamos dentro da unidade, fazer nossas inspeções, fazer nossas visitas, os próprios presos sabem que os agentes são poucos, eles entendem que eles não conseguem ter a movimentação necessária dentro da unidade. O que pega são os extremos de atitude, tanto por parte dos presos, quanto por parte dos agentes. Então, existe sim uma parcela? Existe. E é até compreensível esse tipo de relação entre, como você bem falou, né? Essa relação de gato e rato. Um quer fugir, o outro tem que deixar preso. Tá certo. Muito bem, doutora. Vamos puxar o assunto aqui para... Vou aproveitar a senhora que juíza de direito é o Estado constituído que está aqui na minha frente tomando café conosco. Estamos honradíssimos com isso. É honra minha. E aí eu quero saber da senhora, aproveitar ao máximo, a doutora, muito inteligente, muito perspicaz. Vou chamar a senhora para o assunto que domina a mídia aí há mais de um mês, que é a Lava Jato. Essa operação policial, federal, dirigida por um magistrado corajoso, jovem, admirável, que é o Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Ele sozinho está julgando esse caso de tubarões. Não tem peixe pequeno ali. É tudo gente influentíssima. E ele lá, coitado... Imagino como é que não está a cabeça desse juiz, sofrendo pressão, os advogados mais caros do país, né? Aquele grupo de doutores em cima querendo tirar os seus presos da cadeia e ele mantendo ali na medida do possível. Enfim, um juiz admirável. E ontem, nas últimas horas, tivemos um caso curioso, que é isso que eu quero que a senhora, a sua opinião sobre isso. O ministro que cuida da Lava Jato no Supremo, Teori Zavascki, lá, entendeu de mandar soltar um dos principais presos da Lava Jato, que é o Renato Duque. aquele diretor de serviço da Petrobras, que segundo o que se sabe, né, seria um dos mais envolvidos no escândalo do Petrolão. Teria lá quase R$1 bilhão de dólares reais em paraísos fiscais, e de repente me aparece o ministro do Supremo e solta o homem. E ao soltar ele, segundo os entendidos, os advogados de defesa principalmente, abriu-se uma brecha, né? Espécie de um dique que quando começa a vazar água, o cara vai lá, bota o dedo, enfim, está solto o Renato Duque, foi para casa. Como é que a senhora viu essa questão? Não só de soltar o Renato Duque, mas da atuação de todo esse lava-jato que está acontecendo, doutora, no Brasil. Um gerente, só para terminar a minha fala, nós tivemos um gerente que era subordinado ao Renato Duque, que se prontificou a devolver mais de 100 milhões lá, quase 200 milhões, quer dizer, ele... Não, eu vou, o dinheiro que eu roubei eu vou devolver. Um gerentezinho, gerentezinho. Como é que a doutora está vendo tudo isso? A Operação Lava Jato, ela é, sem dúvida alguma, em se verificando verdadeiras as imputações feitas, é estarrecedor. Você imaginar que um gerente, numa delação premiada, diga, eu vou restituir 97 milhões de dólares, como se fosse troco. Ah, não, eu devolvo 97 milhões, um gerente. Em se constatando, claro, ao final do processo, depois da defesa e tudo mais, é algo que eu fui cara pintada, eu fui para a rua na época do Casa da Dinda e Collor, e a gente olha e fala assim, meu Deus, quando a gente imaginava isso do impeachment do Collor, não se imaginava jamais algo do tamanho da Operação Lava Jato. Sérgio Moro, juiz federal, correto, desde os primeiros... Não sei se você sabe que a primeira vara especializada em crimes de lavagem de dinheiro foi estabelecida pelo hoje ministro Gilson Dipp, quando presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o primeiro juiz titular dessa vara foi o Sérgio Moro, nos idos enquanto eu ainda estudava para o concurso. E Sérgio Moro tem uma atuação brilhante desde sempre. O escândalo das contas CC5 do Banestado foi ele quem foi o presidente, o juiz-presidente da ação penal que verificou, que julgou esses casos. A questão do ministro do STF é um pouco complicada. Eu consigo entender, por um lado, sem dúvida alguma, a até revolta, digamos assim, generalizada, por parte da sociedade com relação à soltura. O que a gente precisa entender também é o seguinte, e aí eu volto novamente no que nós conversamos um pouquinho atrás. A lei permite a soltura. A lei e a Constituição estabelecem que a prisão, ela não é a regra, a prisão é a exceção. A regra é, a pessoa responde ao processo em liberdade. Nós começamos a nossa conversa com tornozeleira. A tornozeleira nada mais é do que uma das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas pelo Código de Processo Penal, no sentido de que? No sentido de que a regra de responder ao processo é solto e não preso. Quando você tem um Supremo Tribunal Federal que decide dessa forma, é difícil de não conter a raiva? Claro que sim. Mas não vou adentrar muito no mérito, porque eu não sei tudo que tem de elemento de prova dentro do processo, por óbvio. Mas tá na lei, né? Uhum. Aí a pergunta é, então se a sociedade pensa nisso, então teria que mudar a lei? Muito. Doutora, nas penitenciárias que tem quatro aqui em Foz, sempre convencionou-se dizer que Foz do Iguaçu tinha duas penitenciárias, a PF1 e 2, as estaduais, e a cadeia, o cadeião propriamente dito, Laudelino Neves, era cadeia. E tem a cadeia das mulheres e dos homens. Aí a senhora chegou e mudou essa, abordagem. A senhora disse, nós temos quatro penitenciárias. E tá bom, ficou assim até melhor, porque ficar distinguindo. No fundo, são penitenciárias. Lá está cheio de presos, muito bem. Nessas penitenciárias nossas, eu não sei, eu acho até quem nos ouve gostaria de saber também. É proibido, por exemplo, cigarro, tabaco é permitido, entra maconha, tem televisão, eles têm televisão. Por exemplo, existe uma teoria, não sei se isso é lenda, não é lenda, de que em determinados presídios, cadeias, os agentes permitem até que drogas como a maconha, a droga leve, entrem, até que seria uma forma de acalmar a massa carcerária, né? Fuma ali um bagulhinho e tal, fica mais calmo. E se proibir, aquilo explode. Como é que é isso, doutora? Pode ou não pode? Tem ou não tem? Droga não pode. De jeito nenhum. É crime, inclusive. Então, algumas coisas. Entra droga? Entra. Tem lá dentro? Tem. Tem droga, tem celular. Tem. Televisão é permitido. Tem televisão? É permitido. Tá? Cigarro não é permitido. Não é. Não, é determinação do Departamento Penitenciário de que cigarro não é permitido. Entra. Foz do Iguaçu, nós temos muito arremesso. E nós temos uma parte entrando por agentes também, com certeza. É uma pequena parte de agentes que são desse jeito? Sim, com certeza sim. Porque se fosse a grande maioria, já não tinha ninguém nem mais lá dentro preso, né? De qualquer sorte, droga não é possível nunca. Essa história de que, eu vou permitir entrar maconha. Enquanto a maconha não for... essa questão não for legalizada, vai continuar sendo crime, vai continuar sendo proibido, e é balela essa história de que é para deixar todo mundo calminho. Não é permitido telefone, fumo, droga, que mais? Radinho, né? TV é permitido. É por aí. É por aí. Doutora, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou fazer uma última pergunta e encerramos. Recentemente veio lá uma determinação do Estado, através da Secretaria de Justiça, leia-se, Maria Tereza Willi, baixou lá uma determinação no sentido de que, quando ocorrer rebeliões, como aquela violenta recentemente em Cascavel, de que não se pode mais... os agentes penitenciários, aquele pessoal que está ali no primeiro momento, não poderão mais negociar, ceder a exigências dos rebelados. Isso é que, né, eles exigem, os presos rebelam, tomam a cadeia e começam a exigir. Queremos ir embora, queremos um hotel cinco estrelas, queremos um helicóptero, e fazem reféns. E saiu essa determinação lá, que foi muito discutida nos meios, de que a doravante não tem mais negociação com o rebelado, com o preso rebelado. A senhora, naturalmente, deve ter tomado conhecimento disso. E como vê essa iniciativa? Na realidade, esse decreto do governador estabelece que, quando se constata uma rebelião ou motim dentro de uma unidade, com reféns, não é permitido ao diretor do estabelecimento... diretor daquele presídio, negociar transferência. Sem dúvida alguma, isso deixa muito claro que a responsabilidade para negociar ou decidir sobre eventual pedido de transferência é do diretor do Departamento Penitenciário e da própria Secretária de Justiça, que, sem dúvida alguma, são as duas maiores autoridades em relação ao sistema carcerário, com vistas a... Nisso é no sentido de que você retirando, acredito eu que a ideia tenha sido essa, quando você retira o poder, proíbe o diretor daquele presídio de negociar, a negociação tem que ser feita direto com a Secretaria de Justiça. Eu não sei como vai ficar isso agora, em virtude de um novo decreto do governador, ontem, passando o Departamento Penitenciário para a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Mudou, então. Isso vale dizer que, por um exemplo, o cadeião quem vai determinar as normas ali não é mais a Secretaria de Justiça, mas sim o chefe da CCSDP. Não. Em tese não é isso? Não. Vai continuar sendo o Departamento Penitenciário. O que mudou foi o Departamento Penitenciário. O sistema carcerário mudou da Secretaria de Justiça para a Secretaria de Segurança Pública. O que altera é o que antes a doutora Maria Tereza fazia, agora quem faz é o secretário de Segurança. Exatamente. Ah, muito bem. Doutora, queria agradecer a senhora por ter vindo conversar conosco, esse assunto tão importante. Sempre muito solícita a senhora. Eu agradeço. E o Café com a CBN volta na próxima sexta-feira. Tenham todos um bom dia. Obrigado, senhora. Obrigada a todos. Um bom dia.